Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações bárbaras, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Master e este é o 188º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge, pelo amor de Deus. E neste episódio 188, eu e três queridos participantes da minha party de RPG, vamos falar a respeito dos filmes rip-offs de Conan. Você não sabe o que é um rip-off? Então calma aí que daqui a pouco eu conto. E para falar desses filmes muito merdas que a gente vai falar hoje, eu não poderia ter pensado em outra pessoa mais merda do que o meu feed Kenga favorito, o seu Jota Santos. Fala, filho da puta. Estou preparado, com o corpo todo bronzeado, cheio de óleo, com minha espada na mão. E pior que ele pode estar mesmo com uma espada na mão, porque o filho da puta é colecionador de espada. Olha aí. Bom, além desse corno, nós também temos um cidadão que não é corno, aliás, é uma das vozes mais lindas e um dos meus amorzinhos secretos da internet, que é o seu pensador louco do teatro escuro. Fala, meu amor. Tudo que eu queria na vida era ter nascido mulher para ser batizado de Bárbara, porque aí eu seria Bárbara, a Bárbara. Tá que pariu. Tá bom. Nossa, velho, por que ele faz isso? Muito obrigado. E também tá aqui comigo o culpado por essa gravação, porque foi ele que deu a ideia, o meu quadrinhologista de estimação, senhor Matheus HQ Menvalli. Fala, Teuso. Esse episódio tem tanta testosterona que a gente tem que gravar com a cabeça baixa, porque se a gente olhar pra tela e ver o nome um dos outros, a gente vai querer se pegar na porrada. Né? Né? E, aliás, eu quero deixar aqui claro que eu estava com uma dívida de honra com o seu Matheus Valle por tê-lo feito assistir X-Men Origins. A dívida tá paga, tá? Ah, meu tinha Deus. Que pagar, a gente tinha que pagar com também e com juros. Não, em alguns casos foi com juros mesmo, né? Pior que é verdade. Em relação, alguns casos foi com juros. Em relação a filme, a assistir, apreciar filme... Essa provavelmente foi uma das piores semanas em toda a minha vida, porque eu assisti um filme desses por dia e estou traumatizado. A culpa é de quem? É minha. Ah, bom, bom saber disso. A culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser, né, demais. Valeu, valeu, Homer. Tem, vamos falar dele, inclusive, né, do Homer, nos próximos filmes. Então, voltaremos daqui a pouquinho pra ver, diabos, o que, que são essas porra desses filmes que a gente tá falando tão mal, já nem falando no começo do episódio, depois dos recadinhos. Vamos lá. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma leva de recadinhos, bora? Aqueles que querem mandar um comentário no site, basta dar um pulo em www.paranerdia.com.br. Vocês que querem mandar um e-mail, que nem o nosso querido Elias Passos Tenório, que sempre manda suas vídeos respostas, basta mandar um e-mail para paranerd@paranerdia.com.br. Aqueles que querem mandar uma tweetada através do Twitter, basta mandar para @paranerdia, aqui tá tudo certo. Você que ainda gosta de estar lá no Facebook, basta dar um pulo em facebook.com/paranerdia e você vai ver os posts por lá também. Você que quer interagir com a gente e tem uma conta no Telegram, basta dar um pulo em t.me/paranerdia no hub multicultural do Paranerdia. É muito bom, hein? Você que quer dar um pulo lá no YouTube, ver o canal do Paranerdia, ver os episódios feitos em live e os outros quadros que já estão lá do Nerdmaster, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv. Agora você que quer ajudar o Paranerdia financeiramente a dar saltos mais altos, continuar fazendo podcast com a qualidade que tem, basta acessar os endereços apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Agora você que quer fazer uma contribuição de qualquer valor, basta dar um pulo no seu site do banco favorito e fazer um Pix para o Paranerdia. A chave é o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br com o valor que você julgar justo. Então, basta dar um pulo lá, fazer aquele Pix maroto e ajudar, e a gente vai ser grato até a próxima contribuição. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e fiquem com o episódio. Ei, Luke! Eu sou seu pai! Volta. Pensito, tu como dono próprio, otário e irresponsável lá do Teatro Escuro, só saberia me dar uma explicação / descrevimento do que é um diabo desses filme hip-hop? Filme hip-hop, apesar do pessoal pensar assim, essas novas gerações pensar que era um hippie que se desligou, na verdade, o hip-hop seria uma cópia falcatrua, uma cópia sem vergonha, na cara dura, feita para ganhar público, quiçá audiência e bilheteria, em cima de um filme de melhor sucesso, de melhor capacidade do que ele. Muito bem. E, nesse caso, no gênero que costuma se chamar de Swords and Sandals, ou Espadas e Sandálias, ele é o famoso gênero de filme que geralmente é de baixo orçamento. Todos os da lista que a gente vai fazer hoje têm essa característica, e que ele tem como principais características ser protagonizado por um guerreiro do tipo bárbaro, de trajes reduzidos, se não inexistentes, quase, né? E de espada em punho, daí o nome Swords and Sandals, né? Oi, amor. Falou alguma coisa, Fid Kemi? Vulgo, tanguinha de texugo. Isso, muito bem. E normalmente esses filmes são ambientados numa terra que pode ser antiga, alienígena, distópica ou Nova Jersey. Sim, a gente vai ter dois filmes. A gente vai ter um em Los Angeles e um em Nova Jersey, tá? Calma aí, tá? Nesse gênero, todos hão de concordar aqui comigo nessa mesa que o mais famoso filme dessa leva é o filme do Conan. Não só o Conan o Bárbaro, mas também a sequência que todo mundo concorda que é muito melhor do que o original, que é Conan Destruidor, né? É, eu só queria deixar claro assim que, como leitor de Conan, não apenas dos quadrinhos, que eram muito bons, mas também dos livros do Robert Howard, que eu acho que os filmes do Conan já são o hip-hop do Conan em si, porque, tirando por aquela capacidade de atuação do Schwarzenegger, aquela capacidade de um bidê empenado, ele, não, ele mesmo ripa muito mal o que o Conan é, cara. O Conan era um brutamonte, sim, mas ele também era um estrategista, era um cara político, era um cara extremamente versado nas artes, não só da matalança, mas também da fudelança e da politicância. E dificilmente... Ele era não Conan the Barbarian, e sim Conan the Librarian. Librarian, exato. Muito bem. Então vamos falar hoje de filmes falcatrua, inclusive dois dessa lista estão listados justamente na mais falcatrua de todas as produtoras de cinema já vistas na história da humanidade, que é a Canon Golden Globulus, né? E tá bom, bora começar essa zona. Quem quer começar essa bagunça, começa aí, pensador. Qual o filme que tu quer puxar pra pauta? Eu vou trazer pra vocês um filme que eu considero, assim, o ápice dos filmes de hip-hop do Conan, porque ele não traz apenas um Conan, ele traz dois. Que é o filme Os Bárbaros, The Barbarians, de 1987, que traz os irmãos gêmeos, desculpa, eu falei errado, os armários duplex gêmeos, David Poe e Peter Poe, como protagonistas. E eles são dois gêmeos bárbaros que, por mera coincidência, tiveram a mesma infância, adolescência e vida adulta do Conan, ou seja, foram raptados quando crianças, forçados a empurrar um moinho da dor pela caralha do resto da vida, e acabaram ganhando corpos estranhamente não só modelados, mas também esfregados em óleo por causa disso, viraram gladiadores, foram libertados e buscam a vingança contra o Senhor da Guerra, que massacrou sua tribo e os capturou, e etc, etc, etc. Ou seja, é um filme que coleciona muitas similaridades com o filme original do Conan, principalmente por tudo isso que eu falei, mais o fato de que eles estão nessa apenas para matar, degolar, pilhar e fornicar. E o mais Não necessariamente nessa ordem. E o mais incrível é que o filme foi dirigido pelo maravilhoso grande mestre Ruggero Deodato, que espantou, aterrorizou, diria ainda, as audiências de cinema no mundo com seu clássico maravilhoso Holocausto Canibal. Meu Deus. Porra. É o Ruggero Deodato do Holocausto, do Canibal Holocausto. Sim, é o mesmo Muita diretor. Muita coisa tá explicada, cara, agora. Mas a culpa, na verdade, não é do Deodato, porque o Deodato é um puta de um diretor. Sim. E as cenas, apesar do orçamento falcatrua, as cenas estão bem dirigidas, cara, mas a culpa desse filme ser a merda que é a porra do Alberto Pifferi, que é a porra do roteirista dessa merda desse Exato. Filme, cara. Não, que ele tem uma coisa melhor que Conan, que assim, os dois irmãos Poe, os dois armários duplex que eu falei, eles são naturalmente engraçados, porque eles têm a mesma capacidade de interpretação do Schwarzenegger, ou seja, nenhuma. Mas eles são engraçados. Aquela cena... Pelo menos eles têm uma vantagem em relação ao Schwarzenegger, eles não têm sotaque. Eles não têm sotaque, olha aí, cara. E eles têm aquela cena maravilhosa em que eles falam... E agora, lutamos ou corremos? Aí olha um pra cara do outro e fala, corremos. Cara, a cena que eu mais consigo ver e não acreditar nesse filme é que, primeiro, a tal tribo que eles mencionaram aqui na sinopse é a porra de uma trupe de circo. Sim. Tá? Só pra deixar claro, é a porra de uma trupe de circo itinerante, vagabunda, lá das terras do Fid Kenga. Tá? O chefe da tribo tem uma caracterização tão impressionante, cara, que ele rouba a cena dessa. O mago, né? O senhor da guerra Nossa desse senhora. Filme é o Richard Lynch, um ator que fez uma longa carreira entre filmes bons e, na maioria, filmes muito merdas, que é o Richard Lynch, que ele sempre, ele tem cara de vilão. Ele nasceu pra ser vilão. Esse cara é mau. Mal feito um pica-pau. Mas nós temos também eu não consigo lembrar, cara, eu não consigo lembrar um filme com ele fazendo outro papel que não seja um bandido, vilão, cara. Mano, se você passa na rua e ele tá vendendo pipoca, cara, aquela pipoca tá envenenada. Só de você olhar pra cara dele, cara. O cara... Aquela pipoca tem plutônio, sim, com certeza. E também temos no filme, fazendo o papel da Ismene, a deliciosamente suculenta e fantástica Eva LaRue, que é... nossa, rapaz, cara, o eye candy do filme. Cara. Ah, rapaz! Né? Mas como eu tava falando, a cena que eu vejo nesse filme e não consigo acreditar que eu vi até hoje, então tá, eles fogem do Evil Overlord do mal, né? Eles chegam até a tribo deles de volta lá do circo. Aí a tribo do circo não reconhece, porque eles saíram de lá criança, voltaram dois armários 3x4, né? Então, obviamente, eles não reconhecem eles logo de cara. Não, são bandidos! Devem ser capangas do Evil Overlord! Bora enforcar eles! Então, bora enforcar eles. Aí tá lá a cena dele sendo enforcado. Aí pula o primeiro, tá sendo enforcado, vamos dizer, for real, né? Tá lá com a corda no pescoço, pendurado, mas ele faz uma força... Só que ao invés de peidar, ele arrebenta a corda nos músculos do pescoço. Porra, velho. Que pescoço tenso, né? Viu? Haja né? Massagem é o famoso, ali. É o famoso, como é que se diz? É o trapézio das lá das quantas, né? É por aí, né? Aí, o outro... Que, você fez só isso? Isso não é nada. Então ele faz também uma força de... pra cagar, só que ao invés de cagar, ele consegue arrebentar as cordas da mão dele, aí ele agarra na corda que tá presa no pescoço e arranca o galho da árvore onde a corda tava presa. Tá. Isso é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Esse filme vale a pena... Ele é de longe mais galhofa do que o Conan original, porque o Conan original ele é um filme extremamente sério. É uma pena nós não temos o James Earl Jones com o cabelinho do cara lá de Onde os Fracos Não Têm Vez. Agora me diz uma coisa, cara. Como é que no início do filme eles são colocados pra lutar um com o outro, estão lá naquela arena wannabe ali, lutando um contra o outro, e aí quando eles descobrem que são irmãos que tem que fugir, ao invés de eles lutar contra todo mundo, o que que eles fazem? Jogam as espadas fora! Maluco, você quer... Peraí, você quer sentido... Peraí, os caras são bárbaros! Os caras jogam as espadas fora! Você quer sentido na porra do roteiro de um filme da Golan Globus. É, realmente... Eu fiquei assim, caramba, volta lá, cara, pega as espadas, pelo amor de Deus! Que existe, né? Que aquilo é um corredor, aquilo não é uma arena. Né? Aquilo não é uma arena, aquilo é um corredor polonês. Nossa, velho, fazer que merda, parceiro. Ai, mamãe. Mas vai lá, ainda é um filme passável. O que, tu achou de The Barbarians, Matheus? Olha, vamos começar sendo sincero já, que é, nenhum desses filmes que a gente assistiu é bom. Ixi, nenhum é bom. Alguns têm uma produção ligeiramente mais competente. Eu vou chegar no abismo das produções logo, logo. Né? Esse filme dos Barbarians, pelo menos, dá pra notar que os atores estão se divertindo pra caramba. O que fica bom pra gente, porra, né? Porque a gente se diverte junto. Agora, não espere sentido. Mas o legal, o legal do filme não, desse filme é aqui, isso. Pensador, peraí. Pensador. Tu há de concordar comigo que um filme aumenta de qualidade quando você vê na tela aquele filho da puta careca esbugalhado que fez o Dirt Master. Ah, o lesadinho. Com certeza. Aquele filho da puta esbugalhado. Você sabe de que eu tô falando, não sabe? Sim. E ele tá em... Ele tá um monochifre na testa. Ele tá em 3 dos filmes que a gente vai falar hoje. 3 filmes que a gente vai falar hoje, tem esse filho da puta fazendo uma ponta, tá? Tá tudo bem. Não aumenta a qualidade do filme ter aquele filho da puta esbugalhado? O Barryman. Turtleman. É o Barryman. Sim, ele tá aí até hoje e ainda gravando. Tem um largo currículo, fez Quadrilha de Sádicos, fez Mad Max 2. Ele fez o Rápido do Menino Dourado. Rápido do Menino Dourado. Sim. Michael Berryman, ele é foda, cara. Precisa de um ator puta feio, chama pariu, esse sujeito, cara. Ele nunca fica sem emprego. Tiver que fazer papel de maluco, retardado ou psicótico, é com ele mesmo. É, ele tem uma condição rara. Não sei se pode se chamar como uma doença, mas é uma condição rara que ele não tem pelos no corpo. Ele também não tem glândulas sudoríparas, ele não sua. Nossa senhora. Então tá. Quase que eu falo uma merda tão grande agora. Meu Deus, me segura. A cerveja tá desse. Quase que eu falo uma merda muito grande. Continue, por favor. Eu tenho que me segurar. Então tá. E tu, Jotinha, o que achou de The Barbarian? Cara, se eu for reduzir o filme só a cena da taverna, eu acho o melhor filme do mundo. Não, mas cara, assim, eu assistiria a cena da taverna em loop eterno. É importante, eu acho que o mérito disso é do Ruggero Deodato, que o filme não apenas não se leva a sério, como ele esfrega na tua cara que aquilo ali é uma galhofa deliciosa. Todo mundo. Porra, nessa cena não é só. Ele esfrega na nossa cara, literalmente. Nessa cena, inclusive, tem muita coisa sendo esfregada na nossa cara. Muita. É? Teve uma situação na taverna ali que eu fiquei desconfortável, que pega aquela menina com um pedaço de seda, utilizando como roupa íntima, e coloca a filha da mãe em cima de um cavalo, no pelo. E ela sai cavalgando ali, toda encolhidinha, assim, você percebe que tá desconfortável pra moça, velho. Que coisa, né? Então tá. Vamos seguir pra próxima investida. Feed Kenga, o que tu quer puxar pra conversa? Eu queria puxar o carro, mas vou ter que puxar um filme, né? Uduchi! Bora, cretino. Eu quero... Foco. Eu quero trazer pra conversa o Príncipe Guerreiro 2 e o Portal do Tempo. É, lá fora, publicado como originalmente como Beastmaster 2. Beastmaster 2, Through the Portal of Time. É a sua. É a você também. A data de lançamento dessa merda foi 30 de agosto de 91. O diretor dessa porra é o Silvio Tabet. E os roteiristas e principais responsáveis por essa merda é o Paul Pepperman e o Don Coscarelli, que era o diretor do 1. Só um adendo aqui, que Don Coscarelli foi responsável pela criação e manutenção da franquia de filmes de terror Fantasma, que são muito bons. Sim. E ele é o diretor do primeiro. É o diretor do primeiro. Sim. Aliás, esses três putos aqui, o Silvio, o Paul e o Don, eles rotearam entre produtor, diretor e roteirista nos dois filmes. Sim. O Silvio, acho que era produtor no Beastmaster 1, virou diretor agora nesse... O Paul era produtor e roteirista no 1, aí virou de novo produtor e roteirista agora no 2. E o Coscarelli era diretor do 1 e virou produtor e diretor do 2. É, tá nessa putaria aí. Mas, Pensito, amor da minha vida, brinde-nos com a sinopse de Príncipe Guerreiro 2, O Portal do Tempo. Dar é um guerreiro que fala com animais. Ele é forçado a viajar para a Terra e impedir seu irmão maligno de roubar uma bomba atômica e transformar a sua terra nativa em um deserto. Um deserto. É, aquele que eles transformam a terra natal dele, que é um deserto, em um deserto. Uai! Agora, uma coisa que eu achei interessante é que, tudo bem, né? Começa ruim, tem aquela ação maravilhosa no início... apresenta os poderes dele de falar com os animais, claro que ele é salvo pelos animais que ele, entre aspas, controla, e depois isso vira uma muvuca do Senhor Carvalho, velho, que coisa! Ainda mais, levando em consideração que esse é aquele filme que eu falei pra vocês no começo, ouvinte, que ia se passar em Los Angeles, pronto, é esse, é o Beastmaster. Ele começa no mundo da puta que pariu lá do Beastmaster, mas termina em Los Angeles, tá? A zoeira toda acontece em Los Angeles, porque o Evil Overlord do mal, que por acaso é o irmão maligno do herói, ele quer só uma bomba atômica aqui no Los Angeles. Que coisa que tem ali na farmácia da esquina, né? Você pode comprar uma bomba atômica na hora que você quiser, né? A impressão que eu tenho desse filme é que parece que alguém que acha que sabe como a MTV funciona fez um filme sobre um bárbaro. Não, sabe o que é pior? É que esse filme consegue ser um rip-off do rip-off. Porque esse é rip-off do que eu vou falar depois. Do He-Man, né? É. Porque, pensa, começou no mundo da fantasia e veio parar na porra da terra com a porra de uma guria chata enchendo o saco tentando salvar o mundo. Se isso não é rip-off, eu não sei mais o que é. Agora, provavelmente nós acabou o dinheiro pra pagar a locação, tiveram que filmar na cidade, né, parça? Agora nós temos dinheiro pelo de menos... locação. Dinheiro de locação aonde? Que essa merda deve ter sido paga com duas jujuba e uma torrada. Uma torrada pela metade, mordida, né? É. Esse filme é cheirado, cara. Esse filme é muito cheirado. Cara, mas, cheirado. A gente tem que dar o devido crédito, porque esse, pelo menos, ele fugiu da fórmula dos outros rip-offs de Conan, que é, todos esses filmes, o Sword and Sandals e o Sword and Sorcery, né, que é Espada e Magia e tudo mais, eles são muito autorreferenciados, assim, você não consegue escapar muito do roteiro, da fórmula de fazer esse tipo de filme. E você colocar uma bomba atômica no meio disso, cara, é no mínimo digno de menção, assim. Nossa, menção então, é a última coisa que eu ia pensar, que dá, né? A ideia que a gente tem, assim, é que eles estavam, assim, na reunião de roteiro, né, repassando o roteiro, e o filho do diretor falou assim: e se a gente colocasse uma bomba de nêutrons? Né? Cara, tem um... desculpa só puxar isso aqui rapidinho, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma lenda de fonte desconhecida que, até onde eu sei, ela deu origem a todo, tanto na literatura quanto no cinema, etc e tal, todo esse lance do Sword and Sorcery, Sword and Sandals, que a gente vê por aí, que é uma lenda que diz que um guerreiro, um mago e um ladrão entraram numa tumba para roubar um artefato mágico. Quando eles chegaram na tumba, eles encontraram um lixo, um demônio do mal assim, que não queria dar o artefato para eles, a não ser que eles provassem seu valor. Então ele perguntou para o mago: o que que você faz para provar teu valor? E estando dentro da tumba, o mago faz lá seus gestos e faz chover dentro da tumba. E todo mundo fala: oh! E você, guerreiro, o que você fará para provar o teu valor? E o guerreiro puxa rapidamente sua espada e consegue aparar todas as gotas de chuva que caíam no teto e terminou sem uma gota sequer cair nele. E todo mundo fala: oh! E quando o demônio lá, o lixo, vira: e você, ladrão, o que que você vai fazer pra... E o ladrão não estava lá, e nem o artefato mágico. Ai, mamãe. Então, vamos lá. Ó, pra esse filme, eu quero chamar a atenção só pra duas coisas. Duas pessoas, tá? A primeira é a bruxa / feiticeira que sabe gíria da Los Angeles, que é a dona Madame Dona Sarah Douglas, que... Rapaz, né? E a segunda é que simplesmente o tenente da polícia é ninguém mais, ninguém menos que o tio Phil. É o tio Phil. É o James Avery. Sim. É o James Avery, do Maluco no Pedaço. É o tio Phil. Não reconheci, cara. É o tenente da polícia, novinho, né? E pela época, ou o Maluco no Pedaço estava começando a ser gravado ou já estava? Eu acho que já estava começando a ser gravado, sim. Já estava passando, já estava começando a passar, sim. Né? Sim. Um Bárbaro no Pedaço, né, cara? É. Bom, cara, essa porra desse filme Maluco, mas esse filme dói. Dói. Ah, cara, esse filme ele começa com aquela piadinha de eu vou arrancar o coração do seu peito. Não, você pode fazer coisa melhor com o meu peito. Né? Tá todo mundo querendo arrancar o coração do peito dessa mulher. Nunca sei se o coração é tão bom ou o peito tão uma merda. E ela comenta isso lá pro final, né? Tanta coisa melhor pra fazer com o meu peito. O povo quer fazer essa porra de tirar meu coração. Que fetiche do caralho que esse povo quer fazer, cara. Eu só queria fazer uma parte rapidinho pra deixar um oi pra todo mundo que tá aí nos comentários. A Daniele Suzy Clearwater, o Jefferson Guimarães, o Evil Mage Rastu e a nossa Lady Cintiana Ferreira. Isso é a porra do... Isso é o Matheus. Isso o sou Evil eu. Evil Mage Rastu é o Matheus. Ah, tá. Evil Mage sou eu. É que eu tô monitorando lá. E o Água de Moringa também que tá lá. Água de Moringa é tu, né, seu corpo? Uai, você falou todo mundo, eu tenho que estar no meio, né, mané? Tá bom. Vai, tá bom. Então, seguindo. Próximo. Jota. Eu? De novo? Tu puxou o outro, né? É, ah, tá, é o Matheus agora. Então, Teteus. Isso é amor que não acaba mais. Oi. Quem falou? Quem puxou primeiro? Foi o... Eu comecei, depois foi o Jota, agora é o Matheus, né? Sou eu. Não, né? Matheus, puxa o teu. Né? Então, eu vou falar do Deathstalker, que é de 1983. Provavelmente o que tem o orçamento mais baixo de todos esses filmes que a gente vai falar aqui. Mais baixo... Tá, dos que a gente vai falar, sim. Ah. Dos que estavam na lista, não. Estavam na lista, não. Tem coisa pior, né? Mas eu vou... Porra! Mas assim, Deathstalker, ele é uma coprodução americana-argentina, né? Encabeçada pelo infame Roger Corman, né? Que foi pra... Nossa Senhora! Ah. É Golan Globulus e Roger Corman na mesma lista, hein? Ó, né? Parabéns, hein, negão? Pro pessoal aí que não sabe quem é, Roger Corman é um cara que muita gente... o considera um gênio, eu só considero ele um cara que sabe tirar leite de pedra, mas ele costumava fazer filmes com um orçamento muito baixo, reaproveitando cenários, reaproveitando filmagens de outros filmes, ou seja, na verdade os filmes dele normalmente são muito ruins. Terríveis. Mas com um orçamento muito baixo. Normalmente? Terríveis. Não é com certeza, não? Enfim, esse... Eu só vou dizer uma coisa sobre Roger Corman, só uma. Tá, duas. O original do Pequena Loja dos Horrores, tá? E a merda do filme do Quarteto Fantástico com coisa Muppet do Inferno. Tá? Então isso é Roger Corman. Ok, obrigado, Matheus, por favor. Enfim, esse, o Deathstalker, que no Brasil é conhecido como Guerreiro Invencível, todos os títulos em português são meio genericões, assim, né? O Príncipe Guerreiro, etc. e tal. Conhecido na Argentina como El Cazador de la Muerte. O Caçador Não. de la Muerte. Essa porra foi lançada em 3 de setembro de 83, ou seja, literalmente um ano depois do Conan. Sim. O diretor desta bosta é o John Watson e o roteirista desta merda é o Howard A.R. Roteirista entre aspas. Pelo amor de Deus, esse filme... Entre muitas aspas. Né? Esse foi o primeiro filme de 10 que o Roger Corman foi fazer na Argentina, incluindo os sequels Deathstalker 2, Deathstalker 3, Deathstalker 4, o spin-off Barbarian Queen e Barbarian Queen 2. E todos eles são iguais. Sim. Sim, você não entendeu errado, ouvinte, são 4 sequências e 2 spin-offs. E todos eles são iguais, tá? Não, eles conseguem ser cada vez piores. Um né? A primeira coisa que eu gostaria de falar desse filme, e eu sei que o algarismo... É a sinopse. Não, a primeira coisa que você quer falar desse filme Vamos é a sinopse. Vamos falar a sinopse. Depois você fala o que tá, você que é o guerreiro Deathstalker, que não tem nome, é Deathstalker só, é enviado por uma bruxa em uma busca para encontrar um cálice, um amuleto e uma espada, dois dos quais estão na mão do feiticeiro malvado Munkar. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Agora diga sua informação. Então, o algoritmo do YouTube não gosta muito dessa palavra, mas não tem como escapar dela ao falar desses filmes, que é, esse filme só tem estupro. É, né? Esse filme já começa com isso. É a primeira cena desse filme. Eu odeio essa merda. Mas o que acontece? Ok, então, alguém mais assistiu ou fui só eu que me torturei? Não, eu assisti essa porra, eu me arrependi muito de assistir essa porra. Eu vi a primeira cena e puta que então, pariu, velho. Pra começar, a cena de manipulação mamária da menina que tava sendo sequestrada, puta manipulação merda. Manipulação mamária é um termo muito interessante. É um eufemismo interessante, né? Pensador. Como é que o cara salva a menina e depois ele mesmo chega lá e... É porque o Deathstalker é um canalha. Véio. Pensador, que achas tu de O Guerreiro Invencível? Eu acho uma merda. Eu acho, assim, é indizível de tão ruim, cara. O troço assim é muito, muito ruim. Cara, foi só eu que torci pro Mago. Provavelmente não. Eu acho apenas... errado terem chamado o apelido dele ser o Deathstalker, né, o perseguidor da morte, quando ele, na verdade, poderia ser o Pussy Stalker. Cara, esse filme ele é atroz, a história dele não faz sentido, porque tem essa parte que a gente leu aqui do sinopse, que a bruxa realmente manda ele para pegar as três partes que formam o... né? Que o Mago Munkar lá tem duas, que é o cálice e o amuleto. E aí a bruxa manda ele recuperar a espada que está dentro de uma caverna, onde ele encontra um dos aliados que vão seguir com ele na viagem, que é o Salmaron, que é provavelmente o marionete mais mal feito já feito na história do cinema. Aliás, não é uma merda. A maquiagem desse filme é atroz. Porque no começo, quando aquele cara do começo, que eu nem lembro qual era o nome, que sequestrou a menina, é cercado por uma tribo de trolls. Eu acho que aquilo era pra ser uns trolls. Mas eles parecem um bando de leproso, cara. Porque a maquiagem deles é só a veia molhada, colada na cara. Tá ligado? Esse filme... É. Nossa, velho. Esse Muppet parece pior Podre. Do que o dragão lá dos bárbaros, velho. Aí eu sei. Né? Mas segundo o Jota, esse filme é muito bom porque tem peitinhos. Não é não, esse é um peito de um jeito errado. A cada 5 minutos. Né? E fora o fato de que, venhamos e convenhamos, cara, esse porra dragonista, né, não tem como chamar esse filho da puta do mundo. Esse porra toganista é feio para um cara. É o mais feio de todos os protagonistas desses filmes todos que a gente tá falando hoje. É, cara, como eu não queria dizer, mas nós que estamos aqui, nenhum de nós assim, é exatamente um exemplo de beleza. Nenhum de nós aqui é um Henry Cavill, mas puta que os paralho. O cara é feio de se jogar pedra, velho. Até eu sou mais bonito que ele. Nossa. E eu sou feio pra caralho. Esse filme... Agora, as mulheres do filme são bonitas, porque, afinal de contas, o Roger Corman era um grande apreciador de coelhinhas da Playboy. Então ele chamou logo duas pra participar desse filme, que é a Barbie Benton, que é a princesa Codilly, né, que é... não tem só a trama do poder dos amuletos lá. Logo no começo, o Deathstalker é contratado por um rei bárbaro para recuperar a filha dele, a princesa Codilly, que está na mão do Munkar, porque esse Munkar é um sequestrador serial. Ele sequestra garotas bonitas para colocar no seu harém. Né? Ou seja, ele é o Mr. Catra da barbárie. Ele é o Mr. Catra. Ele é o Mr. Catra. E além da princesa Codilly, que é a Barbie Benton, também tem a Lana Clarkson, foi outra coelhinha da Playboy, também maravilhosa, que infelizmente morreu antes do tempo quando ela levou um tiro do produtor musical Phil Spector, que está preso por causa dessa... Mas são as diferenças entre Brasil e Estados Unidos, cara. Aqui você tem nós não temos coelhinhas da Playboy, aqui nós temos dançarinas do Faustão, que aliás nem sei se tem mais dançarinas no Faustão, e que volta e meia vão fazer uma ponte, alguma novela e tal lá. Lá você tem as coelhinhas da Playboy que vão fazer filmes falcatruas pra ganhar um pão com mortadela quando isso, né? É. Mas pelo jeito a Lana Clarkson, ela impressionou o Roger Corman o suficiente pra ele dar pra ela os papéis principais no Barbarian Queen 1 e 2. Olha aí. Muito bem. E para terminar essa lista de obras no sentido sanitário da palavra, eu quero trazer, vamos dizer, o menos pior filme dessa lista, porque melhor não tem, tá? O menos pior, tá? Que esse é ripoff, e o pior de tudo é que ele é ripoff fazendo uso de personagem de outra franquia. Oh, yeah. Que é nada mais, nada menos... E Mestres do Universo de 1987, com Dolph Lundgren e o Hugh Langland, né? Como é que é o nome do outro? Mark Langella. Não, Frank Langella. De esqueleto, cara. Jorge, Jorge, bota puta aí. Puta que o pariu. Bota o que, pensador? Fala. A trilha. Bota a trilha de He-Man, Jorge, no fundo. Ah, tem a trilha. Tarará, tarará, não. Pá, pá, pará. É a única coisa que presta nesse filme. Tá? Não, a abertura do desenho animado, bota. É a única coisa que presta nesse filme. É a trilha. Bom. Eu lembro, eu vi, eu sou velho, possivelmente eu sou o mais velho entre nós aqui. Eu vi esse filme no cinema. Possivelmente. E eu estranhei profundamente aquela capinha vagabunda no He-Man. Mas, assim, o... Não, sabe o que que... Não, para. Você quer falar de... Não. Você quer falar de fantasia? O que me deixou emputecido era não ter porem o porra do escudo do Vasco no peito do He-Man. Pois era o que eu ia falar, cara. Pô, eu sou vascaíno, mas porra. Mas foi isso que te deixou emputecido só? Não, isso foi o que me deixou mais emputecido. A falta do corpo não te deixou enriquecido? Tá. Não, porque botaram o... Wildor é um lixo! É o duende dos infernos, tá, aquilo. Então vamos lá. Esta bosta foi lançada em 7 de agosto de 87. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, um bastidor da produção dessa merda desse filme. Foi dirigido pelo infame e filha de uma puta chamado Gary Godard. E o roteiro, ou seja, os culpados desta bosta ser do jeito que é, são o seu David O'Dell e o seu Steven Tolkien. E é óbvio que a produtora desta merda, deste filme, não podia ser outra senão a Canon Golan & Goblins. Que, aliás, eu tinha comentado com o Nerdmaster antes da gravação começar, que esse filme tem uma história engraçada, porque a Golan Globus recebeu um orçamento foda, um orçamento pica, aquela pica veiuda, para fazer Superman 4. Mas como eles já estavam mal das pernas e tudo mais, eles quiseram ser proativos, e falaram, não, com esse orçamento todo, a gente não faz um filme, a gente faz dois. A gente divide o orçamento no meio, faz Superman 4 e faz o Mestres do Universo, e vai ser lindo. E é a prova do porquê os dois filmes são uma bela de uma merda. Pecito, amor da minha vida, aproveita que o senhor está com essa sua linda voz nos brincando. Opa. E por favor, leia a sinopse que eu tenho que confessar que eu que escrevi. Caham, caham. A Mônica do Friends e o Tom Paris de Voyager, acompanhados do inspetor Strickland de De Volta para o Futuro, ajudam He-Man a derrotar o esqueleto nos arredores de Nova Jersey. Diz que eu tô mentindo. Não, diz que eu escrevi errado. É isso mesmo. Ai, meu Deus. Ora, bolas. Afinal de contas, tem a Courtney Cox, tem o Tom Paris lá da Voyager mesmo, que é o parceirinho dela, e tem a porra do inspetor Strickland fazendo o papel de policial Strickland. Ele não tem outro papel. E diga-se de passagem... A Courtney Cox, gatíssima, né? Rapaz! Sempre. Ah, muito. É. Eu vou parafrasear meu querido amigo Manuel Calaveira, do falecido Jurassic Cast, E a Courtney Cox, bem que aproveitou-se da cena em que ela tava agarrada no do Dolph Lundgren e deu lá a esfregada no mamilo do Dolph Lundgren, tá? Eu vi, tá? Cara, fala sério. Este filme é uma bosta. Sim. Correto? Correto. Agora, tem uma coisa que salva esse filme. A dublagem clássica que colocaram as vozes dos personagens do desenho animado. Sim. Aí tá lá o Garcia Júnior, tá lá isso. O seu Isaac Bardavi fazendo um esqueleto. Não é o esqueleto He-Man, mas é um esqueleto quase Wolverine. Mas é, mas tá lá. O filme originalmente, assim, ele tem o primor, assim, que o Dolph Lundgren... Se o Schwarzenegger tem o poder de interpretação de um bidê, o Dolph Lundgren tem o poder de interpretação do ralo desse bidê. É. Mas o Frank Langella, ele tá se divertindo tanto. Ele tá se divertindo tanto. Frank Langella é um porra louca da terceira idade. O cara é doidaço. Ele topa tudo pra se divertir, cara. Ele tá se divertindo tanto com o esqueleto que as cenas do esqueleto são as únicas cenas, assim, que você ainda para e olha, assim, que ele tá se divertindo muito no papel. E pra quem não conhece o Frank Langella, ele é simplesmente o dublador do Homer Simpson dos Estados Unidos. Além de ter sido um dos melhores Dráculas e ser também o Perry White na versão do Superman Retorno, do Brandon Routh. Sim. Eu tenho uma dúvida. O Dolph Lundgren, ele sofreu, teve algum problema, algum problema mental no decorrer da vida dele, não? Não, ao contrário, o filho da puta tem um dos QIs mais altos de Hollywood. Cara, porque ele, nesse filme de Mestre do Universo, ele conseguia fazer expressões faciais. É, mas é que durante esse filme do Mestre do Universo, ele não era casado com a Gracie Jones, que é uma das participantes de Conan, o Destruidor, e que usava uma cintaralha de cactos nele, assim, pra fazer ele fazer cara de sofrimento, felicidade, o brilhinho no olho e tudo mais. Não, ele tinha a capacidade humana de sorrir, cara, que legal. E olha só, esse é outro filme com participação especial do Berryman, daquele nosso Michael careca sem pelo e esbugalhado. Ele é um dos caras que avisa a maligna que, ó, deu merda, maligna, tal e coisa. Ah, é, deu merda, maligna, tal e coisa. Ah, então vamos foder todo mundo. Aí ele aparece lá no meio. E o outro filme dessa quarteto que a gente fez hoje, que também tem a participação do Michael Berryman, é no Beastmaster, que ele tá lá no final da porra do filme com um peregrino que tá indo atrás do carro. Sim, ele aparece bem no finalzinho. Ele também bem tá no lá. Finalzinho. Sim. Agora, o início desse filme não é de se jogar fora, não, viu? A parte inicial dele é bem legal, bem, deglutível, né? Acabou o roteiro. E comeu 90% do orçamento. Exato. Dessa merda desse filme, né? E é por isso que 75% do filme acontece em Nova Jersey. Esse é o tipo de filme. Quando esse filme foi lançado, o filme foi lançado em 87. Né? Eu devo ter assistido esse filme em 88 no cinema. Eu tinha 8 anos. Eu tinha 8 anos de idade, eu já acompanhava o desenho do He-Man, como todo mundo aqui provavelmente acompanhava, né, quando era criança. Alguns ainda acompanham, enquanto velhos, né? E é aquele tipo de... Ah, fala nada não, só porque a gente tem 4 episódios de Mestres do Universo. E é aquele tipo de coisa, que você fica empolgadaço quando você ouve falar, caralho, vai ter filme do He-Man, vai ser do caralho, não sei como é. Aí você entra Matheus, olha só, concorda comigo uma coisa. O trailer vendia muito bem. Sim, a porra do... mas a ideia do trailer é essa. Aí você senta lá pra assistir o filme... E aquilo não parece absolutamente nada com a franquia que você está acostumado. Não tem gato guerreiro. Nossa, cara, eu vi. Não tem gato guerreiro. Não tem corpo, não se passa em Eternia. Né? Não aparece, ele não se transforma, ele é o He-Man o tempo todo. Não tem nem menção do Príncipe Adam. Né? Ele é um He-Man fraco o tempo todo, o cara não tem os poder vilões, nenhum. Os vilões você não reconhece nenhum, cara, só o esqueleto e a maligna. Cadê os outros caras? Cadê o Mandíbula, o aquático? Como não? Como você não reconhece o Blade e o Big Boy? Cara, aí você fica assim... Isso é piada, porque... Isso é piada, ouvintes, porque na porra do Mestres do Universo Salvando a Eterna, da porra do Kevin Smith, o filho de uma puta puxou desse filme do He-Man esse piado desse Blade, essa porra desse Big Boy, que eram comparsas, era porra de boneco de personagem no fundo do cenário. Ele trouxe pra merda do desenho. O cara se vingou, velho, que feio. Cara, olha só. Eu vou ter que confessar uma coisa. O filme é uma merda? É. Mas eu gosto. Eu gosto dessa porra. De... É o meu guilty pleasure. Eu gosto. É o guilty pleasure de todos nós. Eu gosto, eu vou lhe dizer... cara. Eu me divirto. Eu consigo dar risada dessa porra desse filme. Alex, você tem que concordar comigo que o mentor tá muito bem. A Tila mesmo tá tirando bem. A capaceta... Não, com aquele maiô coladinho, em vez de estar mostrando a pele como no desenho. Ah, no desenho ela não tá mostrando a pele toda também não, animal. Ela tá com um maiô. Mas tá mostrando também, o suficiente. Porra. Aqui ela não mostra nada, só o cangote. Whatever. Fazer o quê, né? Cara, enquanto isso, o Dolph Lundgren tá pelado. E você queria que o Dolph Lundgren tivesse vestido? O He-Man é só... Ele ainda tem mais capa. Roupa do que o He-Man tem, porque ele não tem capa. Merda de capa. Eu trocaria a nudez dele pela dela sem voltar nada em troca. Ah, eu vou discordar desse argumento. Né? Esse argumento não há de que se discordar. Né? Eu também preferia que a Courtney Cox tivesse de roupa da tia. E eu queria aproveitar este momento para deixar um beijão para nossa Licamun, Lilian de Oliveira, que acabou de chegar aí nos comentários. Um beijo. Lili! Linda! Tesouro! Bom... E a Ana Ferreira disse que as roupinhas são uma atração à parte nesse filme, viu? Dos todos os quatro filmes que a gente falou, né? Porque não tem um que a roupa não se salva, né? Pois é, cara. As indumentárias nesses filmes, cara, foi um show à parte, né? Porra! Um show sem partes, né? Brilhos e lantejoulas, cara. Gastaram dinheiro, todo Mas dinheiro com lá. Isso. Pessudo. Coisinha mais fofa. Sir. Você já falou, né, que o He-Man também é teu guilty pleasure. Sim. Né? Sim. Sim. Matheus, o que tu acha de He-Man e os Mestres? Já gostei muito mais. Hoje já não tenho paciência pra reassistir. Eu já reassisti esse filme tantas vezes, cara. Tantas vezes. E tu? Gastando o carinho todo. E tu, Jota? Cara, eu gosto, velho. É ruim, mas eu gosto pra caramba. É. Então, principalmente tá. Que parece, cara, dá a impressão de que os personagens secundários não tem roteiro. Não tem, os caras falam qualquer coisa, velho. Mas não tem mesmo. Velho, esse filme é tão falcatrua que ele é equivalente a um filme do Mazzaropi. Ele podia se chamar Mazzaropis do Universo, se fosse necessário. Olha só, agora eu quero chamar atenção pra vocês, e o pensador tá aqui pra não me deixar mentir isso aí. Ok. E a maligna deste filme tinha que ser esta mulher. Por que, pensou ele? Não sei por quê. E o olho dela é de verdade, é aquele olho de maligna mesmo. Ah, verdade, porra, completamente. Ela não usava prótese, o olho daquela filha da puta era daquele jeito mesmo. Também, cinédiopono. Nossa. Ela, inclusive, é a Meg Foster, no caso, que a gente tá falando. Meg Foster, tá? Porra. E ela, porra, ela tem um olho branco daquele jeito mesmo. Aquilo não é lente. Ou seja, ela tem um olho azul muito albino, né? Jura? Né? Meg Foster, que pra quem quiser assistir aí, fez um filme maravilhoso com Rutger Hauer, chamado Justiça Cega, que é um rip-off de Demolidor, que é o cara que é cego e luta com espadas. Uhum. Muito bem. Agora... Égua, pelo amor de Deus, pessoas, não googlem, não façam, não pesquisem por essa mulher com a foto atual dela desse ano. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não, cara. Tarde demais. Não, a coitada apodreceu, infelizmente. É daquele estilo que... Eu avisei, maluco. Avisei. Meu Deus! Agora, olha só. Quer ver um filme que... Ela tá que... pior do que a Courtney Cox. Tá bom, sossega a criqueta aí, ô, Cristina. O Pensador tá aqui pra não mentir sozinho, que ela também fez um filme foda pra caralho, que a gente tem que fazer qualquer dia desses, ou no teatro, ou aqui. Opa. Que é o Eles Vivem. Porra, John Carpenter, com certeza. Maravilhoso. Porra, o Eles Vivem, cara, é muito foda. O filme em que o Ray-Ban é o ator principal, cara, maravilhoso. O Ray-Ban é o ator principal. Então é isso, queridos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Como um extra, vamos deixar aqui agora os dois filmes que foram deixados de lado na nossa lista. E o Pensador está aqui também para deixar alguns ampassantes, né? Algumas um concurso, né? Na conversa. E o Matheus me lembrou de um que eu... Não foi o Pensador. Sim. Me lembrou de uma que, puta que pariu, não sei como é que é. Eu fiquei extremamente decepcionado de não ter encontrado esse na lista. Mas tudo bem. Então, na nossa lista ainda tínhamos o A Espada e os Bárbaros, que é The Sword and the Sorcerer, do final de 82, por isso que ele ainda pode ser contado como rip-off do Conan. E Ior! O Caçador do Futuro. Oh. Il Mondo di Ior. Terrível. Ai, ouvintes, eu só vou dizer isso. Não, eu só vou dizer isso. Conan Wannabe enfrenta Darth Vader Wannabe. Agora, okay? se me permite dar só uma opinião. The Sword and the Sorcerer, A Espada e os Bárbaros, pode ser considerado um filme competente. Ok. Competente. Sim. Mas bom é outra história. Bom, né? É outra coisa. Mas ele é competente. Inclusive, ele deu lucro. Coisa que os outros filmes quase todos não deram. Menos o do He-Man. Mas esses filmes todos, assim, a gente tem que lembrar que era anos 80 e eles tinham uma sobrevida. O lucro não vinha nem tanto do cinema. O lucro vinha do VHS, cara. Que era febre, assim, cara. O que o filme não lucrava no cinema, ele lucrava no VHS, né? Outro en passant, né? Outro ao concurso na conversa, The Barbarian Queen, que é spin-off da porra do Deathstalker, cara. Sim. E é tão merda quanto. Tudo que tem de errado no Deathstalker tem errado 10 vezes no Barbarian Queen. Sim. E Pensito, meu Deus do céu. Meu querido pensador, me trouxe duas também ao concurso, e um deles, inclusive, quando ele falou, eu falei, caralho, como é que eu me esqueci dele? É qual pensador? É Guerreiros de Fogo, Red Sonja, de 1985. Cara, e esse é mais do que rip-off, é rip-off-off. Né? Ele era pra ter sido o Conan 3 apresentando a personagem Red Sonja, mas por melindragens do Sr. Schwarzenegger, ele acabou virando apenas um Red Sonja e o Schwarzenegger foi interpretar apenas um bandoleiro de espadas ali no meio, e temos como a personagem Red Sonja, que eu sei que o nome dela era pra ser Sônia, mas eu vou chamar de Sonja pelo resto da vida. A Brigitte Nielsen, a mulher fantástica que, casada com o Stallone, o trocou pela secretária dele, que eu também trocaria, porque... Porra, né? E outra, você tá sabendo disso, né? Que ela quase foi mulher Hulk. Sim, ela quase foi mulher Hulk, exatamente. Jura? Sim. Teve uma primeira tentativa de filme da mulher Hulk lá na década de 80, final de 80, começo de 90, e a Bridget Nielsen tava putamente cotada. Acho que até tem foto dela como mulher Hulk numa porra de um vestido barra armadura esquisitada. Nossa, velho. Tá, que procurem, Google aí, que você vai ver Bridget Nielsen She-Hulk, você vai ver, tá? É. E o outro, qual concurso que você queria pôr na mesa, qual era? Esse aí não é apenas um caso de rip-off, ele é um caso de rip-off intencional que começou na literatura e é o melhor fucking rip-off de Conan de todo o tempo. Melhor até do que Gru, que é o avatar ali do Jota Santos. Do Fidikenga. Do Fidikenga. Que eu vou falar pra vocês, assim. Todo mundo aqui, eu suponho, todos nós aqui assistimos, e o pessoal nos comentários assistiu o Conan, originalmente. E até como meme, a frase, o diálogo mais relembrado do filme é o diálogo em que perguntam pra ele, Conan, o que é melhor na vida? E ele fala, destruir seus inimigos, vê-los trazidos, arriados à sua frente e ver e ouvir o lamento de suas mulheres. Pois então, tem um escritor inglês maravilhoso que infelizmente já faleceu, chamado Terry Pratchett, que criou a série Discworld na literatura, que virou série de TV alguns anos atrás. E nessa série Discworld, nós temos uma transposição do guerreiro Conan para aquela série. E ele é representado por um Conan que nunca ganhou seu reino. Ele nunca conseguiu ser o imperador. Ele apenas foi envelhecendo. Eu estou falando de Coen, o Bárbaro. Coen, o Bárbaro. E tem uma cena, na cena em que ele é apresentado, em que tem vários guerreiros ao redor de uma fogueira, e ele é o septagenário, está lá com seus 70 anos, varizes e as costas doendo, e o nervo ciático que não para de castigar, e fazem a mesma pergunta para ele. Coen, o que há de melhor nessa vida? E ele responde, água morna, um bom dentista e papel higiênico macio. Isso é o melhor rip-off de Conan de todos os tempos. Inclusive, para vocês que quiserem ler o livro... É o terceiro livro da série Discworld, The Light Fandango. Tem um momento em que ele vai enfrentar, apesar de estar com seus 70 anos, ele ainda baixa a porrada na espada em todo mundo, em que ele vai enfrentar não o Evil Overlord, mas a Evil Overlady, e na hora que ele vai atacar ele fica parado, e ela não sabe o que fazer, porque ela estava esperando um ataque e não sabe o que ele vai fazer, e olha para ele, ele está travado, e ela nota apenas o olho agoniado dele mexendo em todas as direções, porque o nervo ciático dele travou e ele não consegue mais levantar a espada. Sensacional. E com essa, ficamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. You got a nerd mail. E aí, pessoas do Paranerdia, beleza? Vamos aos agradecimentos aos padrinhos do Paranerdia, sejam do PicPay ou do Apoia-se. Vamos lá. Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letia, nossa querida Joaninha Trekker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, J. Santos, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Santo Cruz lá do Debarcast, Sérgio Cabral, Sueli Nastri, Thiago Teixeira e, por último, mas não por menos importante, Valdir Fulmeni Júnior. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Paranerdia. Aí sobe trilha, desce trilha e como divida a tradição, pensador, por favor, faça a tradição. Jorge, vai te fuder. Que delícia, cara. Muito bem! Nunca o Jorge se sentiu até tão molhadinho numa mandada de se fuder de tradição. Yeah, baby! Yeah. Eu acho que com essa ele vai. Tá bom, vambora. Recomeçando em 3... Três...